Prossiga, 35218. Aceita no localizador e no guide, tá visual. 35218, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aceita que trem baixado travado. Sip 5218 autorizado, pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 092. Bom, no 884, você me trouxe um novo, no último Condomínio. 5-6, Quatorre, boa noite, espaço. 1-0, sem controle, 1-1-9, decimal 8. 198, obrigado, senhora, boa noite, condomínio. 2, Salvador, boa noite, boa noite, espaço. Bom, no 884, continuando a aproximação, número 2 para pouso. Aguardando, boa noite, espaço. 3997, contato radar na decolagem, se para nível de voo 380, saída da Lita Bridge, da presente voo em Lita. Opa, voando a posição Leda a partir de agora. Obrigado, senhor. Gol no 776, reduza para o som. 5218, no solo 13, livre de direita, chame solo 121 decimal 9. Direita, 1219, obrigado. Solo, Salvador, muito boa noite. Trip 5218, livrando a pessoa. Trip, boa noite, prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 5218, boa noite. Zero, boa noite, espaço. 1884, no solo 14, livre à direita. Chame solo 121, decimal 9. Direito 291, 1884. Salvador, gol no 776, final da 10, baixada e travada. Bom, no 776, autorizado pouso, pista 10, vento 120, grau 092. Arve pouso, pista 10, gol no 776. Para remota 13. Do leste, remota 13, 52, 83. Ano 3197, ano Recife, ano 251, alternando ano 3332. No 776, no solo 17, liga direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 121, bom, 776. 84, prossegue Juliette para o 09. Liga Juliette para o 09, bom, 84. Solo bom, no 776, dona. No 776, boa noite, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 776. Oi, Chané, 6212, leste para nível de voo 050, voo estável. Autorizado. Salvador, boa noite. Tan 3603 da Quebec para autorização Guarulhos no 360. Copiado, Tan, guarde cópia. Tan, você escuta. Tan 3603. Poderia confirmar a sua saída pra gente? A saída pela Zulu 44 é da Euleda e após Eudes. Da Euleda, Eudes, obrigado. No 776, prossegue via Juliette para 03. Juliette 03, 776. Guarulhos, está autorizado nível 340 via Pezulu 44, pois conforme a rota do plano, decola da pista 10, a curva é à direita, saída da Euleda após Leda Eudes, controle opera em 119, decima 8, aciona 5444, cotejo. Autorizado Guarulhos no 340 via Pezulu 44 e rota do plano, decola da 10 com curva à direita da Euleda Eudes. Doutor, em saída 19-8, traz fora 5444. Poderia realizar a coordenação para o nível 3, né? Vou coordenar com o centro, aguarde. Obrigado. Boa noite, acende a identificação, desce para nível de voo 060, chegada à mar e ajuste no 0 do... posicionar 6212, desce para 2000 pés, ajuste no 05, autorizado ILS, posto autorizado. 2000, comandando 05, autorizado ILS, posto autorizado. Dan 3662, teste para nível de voo 050. Zero, essa identificação, desce para nível de voo 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, 6310. Dan 3662, desce para 3000 pés, ajuste no 05. 3000, 1015, 3662. Dan 6310, desce para o nível de voo 050. 050, 6310. 3603 para pushback acionamento no gate 7. Autoridade chama para o táxi. IV, boa tarde, TAM 603. Boa noite, 6212, autorizado pouso, fichão 10, vento 120 graus, 099. Repetindo para 230, confiante. Afirmo, 230 nós, Oceano 3, Oceano 3. Subir para 230 nós, o Oceano informa sobre a transmissão por Deus. Identidade de 1 para 2, quase não dá para entender. Oceano 6310, como recebe o controle? Agora sim, está, identidade de 5. Reduzindo, 63 na zona. TAM 3662, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado ILS, posto estabilizado. 2015, chamará estabilizado, 3662. Na 6310, desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3.000, 3 no 0. A bordo, o Altino entrou no 0 do 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no noite decimal 6, bom voo. queda prevista Arbor, Elefa, Sagaz, aguarde cópia. Arbor, Elefa, Sagaz, boa noite, né? 212, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, da Juliette, né? Na 3662, Rio 1, no 8 de momento. 3662. Autorizado pouso, pista 1060, vento 1, 2, 0 graus, 08 noite. Livre pouso na 3662. Dois, táxi via Juliette, portão número 5.